Boa noite. Eu prefiro ficar aqui atrás, porque toda vez que tem de pregar, me dá um friozinho na barriga, pela responsabilidade de trazer a palavra para vocês. O que vocês vão fazer com essa palavra de hoje à noite é decisão de cada um de vocês. Minha responsabilidade é trazer a palavra para vocês. E que faço com tremor e temor. Porque eu sou mais pastor do que pregador. Né? Então, sempre dá esse friozinho na barriga, é ruim, viu? Dá um gelinho aqui. Mas o que você vai fazer com o que você vai ver hoje é decisão sua. Tudo na nossa vida tem de ser feito em cima de decisões. Você sempre tem duas decisões. Ou você vai para a esquerda, ou você para a direita. Você vai dizer para mim, mas eu posso ir em frente também. Lógico. Mas sempre são duas decisões que você toma. Você pode ouvir uma palavra hoje à noite, pode considerar essa palavra e decidir fazer mudança na tua vida. Você pode ouvir essa palavra e falar, isso não me interessa. Não é isso que eu estou buscando. Então, no mínimo, o que eu peço para você, que você considere o que você vai ouvir. Amém? Considere o que você vai ver. Amado Deus e Pai, nós queremos te pedir que o Senhor nos use para trazer uma palavra de desafio ao teu povo. Uma palavra de esperança, uma palavra de certeza, uma palavra de crescimento a cada um. Possamos aprender um pouquinho mais do teu amor, da tua graça. Como ali foi cantado, nós pedimos mais da tua graça, do teu poder. E a pergunta sempre é, o que nós queremos fazer com o poder de Deus na nossa vida, se ela não vai transformar a nossa vida? Usa-me e usa a tua presença, o teu Espírito Santo agora. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. E amém. Aguinha é bom. Vivemos numa grande crise, todo mundo sabe disso. Mas a crise que eu quero falar com vocês não é a crise econômica financeira, que também afeta a nossa própria vida, mas é a crise das tensões que a gente vive com as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Quero contar uma história sobre um profeta. Podia falar cinco coisas ou sete coisas desse profeta. Vou falar três coisas desse profeta. Dessa experiência desse profeta e como ele encontrou Deus na crise. Como ele encontrou Deus na tensão. Estou falando do profeta Elias. E a história dele está em 1 Reis, capítulo 18, 19. Eu vou pontuar algumas coisas, não vou ler o texto, porque o texto é comprido. Eu acredito que vocês conhecem o texto de Elias. Capítulo 18 narra uma história de Elias no Monte Carmelo. Elias foi ao Monte Carmelo e fez um desafio Acabe, ao rei Acabe. Ele fez um baita de um desafio a esse rei, porque esse rei, ele trouxe outros deuses para o povo. Adoravam outros deuses, abandonaram os mandamentos de Deus. Então Elias fez um desafio para esse rei, falou para que ele convocasse, capítulo 19, 18, versículo 19. Convoque todo o povo de Israel para se encontrar comigo no Monte Carmelo e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá que comem a mesa de Jezabel. E Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. E Elias dirigiu-se ao povo e disse, até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus de vocês, sigam-no. Mas se é Baal, siga Baal. Qual é o teu Deus? Que Deus que vocês estão seguindo? O profeta fez essa pergunta ao povo. O povo não respondeu nada. Então Elias falou assim: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. E ele lança um desafio para que eles trouxessem novilhos em pedaços, pusessem sobre a lenha, mas que ainda não acendesse o fogo. Ele iria preparar outro novilho e também iria colocar sobre a lenha, também não acenderia o fogo. E desafiou aquele povo que deveria invocar o nome dos deuses deles para que queimassem aquela oferta. Isso foi acontecendo. A pessoa falou: bom, isso é joia, né? Esse desafio interessa para nós. Vamos ver qual vai ser o Deus que vai resolver esse pedido. Do 25 em diante, de novo ele diz para escolher um novilho, prepare primeiro, clame pelo nome do seu Deus, mas não acenda o fogo. E fizeram isso. E eles começaram. E começaram a clamar. O versículo 26 está dizendo isso. Clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. E gritavam: Baal, responde-nos! E gritavam. E silêncio absoluto. Não tinha resposta nenhuma. Ninguém respondeu. E a meio-dia Elias começou a zombar deles, falou: escuta, grita mais alto. Já que ele é um Deus, quem sabe ele está muito ocupado? Quem sabe ele está meditando? Ou quem sabe ele está no banheiro? Talvez esteja dormindo. Grite mais alto, ele precisa ser despertado. Então eles passaram a gritar mais alto ainda. E a ferir-se com espada e lanças, como era o costume deles. E ainda até hoje se faz isso, né? Ficam se martirizando até sangrar, para ver se havia uma resposta. Passou do meio-dia e eles continuavam profetizando, agora até em transe, mas nada aconteceu, não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu e ninguém deu atenção. Aí a história continua e agora então Elias vai provar quem era o Deus verdadeiro e manda preparar aquele altar, manda pôr a lenha, e antes que pusessem fogo, ele falou: peraí, é pouco. Para o meu Deus, meu Deus faz muito mais do que isso. Molhem tudo isso aqui, enche de água. Os caras provavelmente deram risada ali, né? Esse cara está ficando louco. Vou molhar a lenha, vai pegar fogo nunca. E molhar a lenha. Ele falou: faz um reguinho em volta para ficar acumulada a água, e jogue mais água. E jogaram mais água. E o texto vai dizendo lá na frente, né? Versículo 32, 33, 34, né? Encham de água quatro jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Faça isso de novo e façam pela terceira vez. E eles o fizeram. E a água escorria do altar, chegando a encher a valeta. E a hora do sacrifício, o profeta colocou-se à frente do altar e orou: Ó Senhor Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e eu sou teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Sem gritaria, responde-me, Senhor, para que esse povo saiba que tu és Deus e que fazes o coração dele voltar para ti. Então o fogo caiu dos céus e queimou completamente o holocausto. E quando ouviu isto, o povo caiu prostrado e gritou: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amém. Que espetáculo. Nem Spielberg bolaria um filme igual a esse. Nem. Já imaginaram? Um fogo caindo dos céus e pegando fogo naquela lenha molhada, e o povo se prostrou e começou a adorar Deus. Que experiência maravilhosa de Elias. E Elias continua, o texto continua então, depois que ele vai falar lá para o versículo 42, não chovia naquela região, e Elias então começou a orar. 42, ele diz que Elias subiu ao alto do Monte Carmelo de novo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos e começou a orar. E pediu para o seu assistente, vá e olhe em direção do mar. E ele foi e disse, não está acontecendo nada. Ele falou, vai de novo, não está acontecendo nada. E por 7 vezes Elias mandou o seu servo, vai lá de novo e olhe outra vez. E na 7ª vez o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse assim, vá dizer para o rei que ele prepare seu carro e desça antes que a chuva o impeça. E aí começou a chover forte e começou a chover forte. Uma segunda grande experiência de Elias, vendo o poder de Deus. Mas como é que pode alguém que vê, experimenta o poder de Deus, de repente muda a história dele? Leia o capítulo 19. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. E por isso ela mandou um mensageiro a Elias para dizer que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com eles. E o capítulo, versículo 3 diz, Elias teve medo. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua própria vida. E deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. E se esquentou embaixo de uma planta e ficou lá embaixo dela orando, pedindo a morte. Quantas vezes você já não teve uma experiência, uma resposta de Deus na tua vida? Do amor de Deus, do poder de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus na tua vida? E mesmo assim você duvida desse poder, desse amor, dessa graça, dessa misericórdia. E entra em depressão? Ou entra em crise? Elias entrou em crise, ele é profeta de Deus. Acho que entrar em crise não tem crise nenhuma. O problema é como sair da crise. Elias fugiu. Elias foi para outro monte agora, ele foi para o Monte Horebe. Monte da adoração. Mas ele pediu que o Senhor tirasse a vida dele. Depois se deitou debaixo de uma árvore e dormiu. Aí um anjo tocou nele e falou, levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Até no momento de tensão, de crise na nossa vida, Deus está nos suprindo. Você acredita nisso? Então diga amém. Amém. Amém. Deus nos supre até nos momentos em que nós abandonamos a Deus. Eu pensava lá atrás, quando estava cantando aquela música de Deus, quero mais poder, muito bonita, está certa assim mesmo. Mas eu fico pensando, se Deus pudesse cantar aqui agora para nós, Ele estaria dizendo, eu quero mais da tua vida. Você vai me dar ou não? Você quer do meu poder, mas eu quero da tua vida. Eu quero do teu amor, eu quero de você, eu quero do teu serviço, eu quero da tua santidade. Provavelmente era isso que ele cantaria aqui. Eu quero vocês. Jesus supre. Deus supre na nossa crise, na nossa angústia, na nossa tensão. Quando tudo parece escuro, ele traz a luz. E ele comeu, bebeu e deitou-se de novo e dormiu provavelmente, porque o anjo voltou, tocou nele e disse, levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Ele se levantou, comeu e bebeu. E fortalecido com aquela bebida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Monte Horebe, Monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Quando nós estamos em crise, nós vamos para a caverna. Quando nós estamos em crise, nós nos escondemos. Quando nós estamos em tensão, nós ficamos escondidos na caverna. Elias foi para a caverna, se escondeu na caverna. E aí, o Senhor aparece a Elias. E a palavra do Senhor veio a eles. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, eu sou muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas. Eu sou o único que restou. E agora também querem me matar. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Hoje em dia, muitas vezes se prega o sobrenatural de Deus na nossa vida. E nós imaginamos que o sobrenatural de Deus tem de ser uma coisa tão estrondosa como um filme de Spielberg. E aqui nós vamos ver a experiência de Elias com a presença do Senhor, quando então foi pedido que ele saísse da caverna. Aí vem um vento fortíssimo, separou os montes, esmagalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. E depois? Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto houve um fogo. Deus não estava no fogo, não estava no vento, não estava no terremoto. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Vocês já ouviram um murmúrio de uma brisa suave? Já conseguiu ouvir? Eu vou traduzir melhor ainda. Você já conseguiu ouvir o barulho de uma folha caindo? Foi aí que Deus se revelou. No barulho, no murmúrio de uma brisa suave. E Elias, quando viu e sabia que estava na presença de Deus, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: eu tenho sido zeloso para o Senhor. Mas os israelitas, de repente, a mesma coisa. Rejeitaram a tua aliança, quebraram os altares, mataram os profetas, e eu sou o único que sobrou. E o Senhor disse para ele: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Muitas vezes, nos momentos de tensões, de crise da nossa vida, nós precisamos voltar pelos caminhos que nós viemos e refazer de novo as coisas que fizemos errado ou deixamos de fazer. E ele diz isso exatamente para Elias: volte pelo caminho por onde você veio. Agora, chegando lá em Damasco, você vai ungir Azael como rei da Síria. Você vai ungir Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E você vai ungir Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Vai ungir as pessoas. Vai repartir da graça. Vai abençoar os outros, para que esses abençoem outras pessoas. É o que essa palavra está dizendo. Interessante, então, que a gente está vendo aqui toda essa experiência de Elias. Nos levam a concluir que ele tinha toda a segurança de um homem vitorioso. Tinha conseguido várias vitórias. Se nós olharmos um pouquinho antes daquela primeira passagem, ele foi preparado num campo missionário em Querite, com a viúva de Serepta, e agora ele teve essas experiências todas vitoriosas, nada deveria abalá-lo, nenhuma crise, nenhuma tensão, nenhuma pressão, nem cansaço, nem desânimo, nem desejo de fuga da realidade, nada poderia conduzi-lo à derrota e ao medo. Mas a verdade não foi essa. Quando ele soube que Jezabel queria matá-lo, ele fugiu. Ele se apavorou. Estava numa baita de uma tensão. Sempre que nós nos vemos ameaçados por tensões ou por pressões, nós também temos atitudes igual de Elias. Nós fugimos. Nós vamos para a caverna. Alguém tem dúvida que nós vivemos num mundo de crise? E eu não estou dizendo crise financeira. Estou dizendo crise de agressividade, crise de violência, crise de desamor, crise de falta de amizade, crise de falta de companheirismo, crise da maldade no coração das pessoas, crise do individualismo, crise da falta de compromisso das pessoas, crise de vidas desmotivadas, sem horizontes, crise de lares se desmoronando, e podia ficar falando mais uma meia hora de todas as crises que estão por aí. Podia falar da crise do futebol também, né? Dos times de futebol do Paraná, por exemplo. Até na vida das igrejas nós vemos crises. Não só a financeira, como vocês viram aqui. Um desafio, um pedido. Vocês, povo de Deus, contribuir com a obra do reino de Deus. Mas nós vemos outro tipo de crise dentro da vida das igrejas, como falta de santidade. Vocês sabem, o pastor Jader tem ensinado, né? Todos somos santos. Alguns palmeirenses, outros corintianos, Curitiba, etc. Não. Todos somos santos. Deus diz exatamente isso. Sede santos como eu sou santo. Não está querendo, não está dizendo para você andar com uma auréola aí em cima da tua cabeça. A palavra santo quer dizer separado. E nas igrejas, em geral, falta santidade. Muita santidade. Falta envolvimento. Falta compromisso. Responsabilidade. O lugar que você está plantado é para você florescer. Se você está plantado nesta igreja local, é para você florescer nesta igreja local. Isso é um desafio. É a palavra que Deus está trazendo para você hoje. Mas vamos voltar ao nosso texto, senão vou sair fora do contexto. Dá para entender como que um homem que tinha tido a experiência que Elias teve viesse a se intimidar por algo tão pequeno quanto aos desafios que ele tinha visto Deus responder por ele. Ele cometeu alguns erros. E quais os erros que Elias cometeu que nós precisamos entender para não nos cometê-los da mesma forma? Primeiro erro de Elias foi, ele se preocupou com a vida material, com a própria vida até. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida, diz o texto. Jesus diz assim, eu quero a tua vida. Você foge desse pedido? Elias fugiu de um pedido parecido. O segundo, abandono da comunhão. Elias abandonou o seu servo. Muitas vezes nós também nos afastamos dos amigos, estamos em depressão e nos afastamos dos amigos, dos irmãos. A depressão, esse afastamento, produz em nós sentimentos negativos e não positivos. Nós não vamos para lugar nenhum, nós vamos para a caverna, vamos nos esconder, ficar escondido. Escuta, cadê aquele fulano que... Cadê aquele rapaz que vinha, estava sempre aqui na igreja, não aparece mais? Vinha sempre aqui na frente, sumiu. Onde ele está? Provavelmente está na caverna. Está precisando de ajuda. Cadê os intercessores da igreja? Orem por ele. Para isso que serve um intercessor. Motivação negativa. Ele entrou na caverna. Caverna eu vou simbolizar aqui com vocês como também deserto. Se bem que no deserto a gente aprende alguma coisa, né? Deserto, tempo de seca. Deserto, tempo de calor. Deserto, tempo de frio. Deserto, tempo de noites esquisitas. Bichos esquisitos. Mas onde nós aprendemos muita coisa. Se nós soubermos entender o desafio de entrar na caverna para aprender alguma coisa e depois sair da caverna, tudo bem. Senão, nem entre na caverna. E outro aspecto de Elias foi o desinteresse pela vida. Porque ele pediu para Deus: tira a minha vida. A tal ponto ele se sentia inútil que ele pediu que Deus tirasse a sua vida. Ou se sentiu abandonado, porque ele dizia que era o único que tinha restado. Ele não sabia que tinha mais outros tantos, né? Estava tão sozinho, tão abandonado, que ele pediu que tirasse a sua própria vida. Fuga, isolamento, vai para a caverna. E nós também, quando estamos nessas crises, nessas tensões, também vamos na caverna. A caverna simboliza, no fundo, uma fuga de Deus. Elias fugiu de Deus. Você tem ido para a caverna para fugir de Deus? Examine teu coração e pergunte a si mesmo. Muita gente vem para a igreja ou vai para as igrejas para fugir da situação. Interessante isso, né? É porque na igreja, normalmente vocês ficam sentados, vem um aqui fala, vem outro fala, vem um monte aqui canta e vocês vão embora, né? Não há muito compartilhar aqui, né? No grupo de célula, tem célula, pastor? Grupo caseiro, né? Ali então você tem mais confronto, mas na igreja não. E tem muita gente que vai para a igreja para se esconder. É caverna. Muitas pessoas veem sombras inimigas e as ameaças não lhes saem da memória. Mania de perseguição, autopiedade. Ele estava lá: ah, eu sou um coitado, sou o último, não tem mais ninguém. E Deus falou para ele: saia dessa caverna. Deus pode estar falando do teu coração agora: saia da tua caverna. Saia da caverna, porque eu estou aqui te esperando. Eu te espero sempre, né? Não tem nenhum mistério aqui, basta sair. Que desafio enorme que a gente pode ver aqui, né? Crises, tensões. Sabe aquele o ideograma que simboliza a palavra crise em chinês? É o mesmo ideograma que simboliza a palavra oportunidade, né? O pastor já ensinou isso aqui, né? Faça da tua crise uma grande oportunidade. Você sabe como o chinês tem essa jogada com esse ideograma, né? Crise, oportunidade. A crise é uma oportunidade para mim crescer, ter uma vida saudável, digna, etc., como Deus espera que eu tenha, ou ficar no mesmo lugar, ter uma vida medíocre, vida espiritual mais medíocre ainda. A decisão é minha, a decisão é sua. Venha para fora. Não fique lá dentro, não, gente. Deus não fez Elias pela metade. Deus fez Elias por inteiro. Tinha um projeto de vida para Elias. Vocês deviam conhecer bastante a história dele. Você sabe que depois ele foi arrebatado, né? Então, Deus quer a mesma coisa conosco. Deus não fez nada pela metade com Elias e Deus não faz nada pela metade com você. Amém? Deus precisa de você para recuperar e restaurar você mesmo. Cabe a você tomar a decisão. Venha para fora. Saia da caverna. Admita que você não tem como controlar as tendências que vocês têm tido. É um momento de reflexão, de introspecção, de olhar para você mesmo, para dentro de você mesmo. Avalie a sua esperança. Você crê sinceramente que existe um Deus que te ama, que tem um projeto de vida para você, que nada que acontece na tua vida é por acaso, que Ele pode responder às tuas angústias, às tuas tensões, às tuas crises e às tuas pressões? Você já está no bom caminho. se você crê nisso. Avalie o seu compromisso com Deus. Avalie a sua santidade. Você realmente tem se separado para Deus? Não quer dizer viver numa caixinha fechada, ser beato, entre aspas. Nada disso. Vocês sabem o que eu estou falando de santidade. Examine. E aqui cabe um tempo de reflexão para confissão. E dizer para Deus: Deus, eu tenho entrado na caverna muitas vezes, sozinho. Porque eu vou para a caverna, às vezes peço que Deus venha junto comigo. Vem comigo. Mas eu vou sozinho. Quando eu estou indo sozinho, eu estou errando, estou pecando. Pecando contra Deus. Quem sabe eu estou pecando até contra outras pessoas. E aí eu preciso me acertar com essas pessoas. Pergunta para vocês, prometo que vou terminar. Ninguém olhou no relógio ainda, hein, pastor? Que bom. Você tem estado mais na caverna do que no monte?